Sempre dizem como é importante respeitar. Que palavra esquisita, quero entender o que será. Aí eu perguntei para a coruja se ela sabia o que era respeitar. E ela disse: dizer perdão, por favor e obrigado, tratar bem os amigos e escutar os seus pais, tudo isso é respeitar. Respeitar a mim mesmo, respeitar os demais, respeitar. Depois tudo guardar, sorrir a todos, escutar os mais velhos, também é respeitar, se exercitar e sempre comer bem, reciclar o que você tem, cuidar de ninho, de passarinhos, cuidar dos corais e do mar. Respeitar a mim mesmo, respeitar os demais, respeitar a natureza, aprender a respeitar. É importante respeitar.